a porta, vem me beija e me diz que ainda sou seu nego bom. Escute o sentimento que desperta nesse som. Sem teu amor não sou nada, sem teu calor não sou nada. Sou tão banal sem ter o seu amor. Alô, meu parceiro Itamado, vira e mexe. Aquele alô pra você, rapaz. Onde estás? Traz de volta esse amor. A saudade invadiu meu peito. A minha paz acabou. E onde estás? Por onde andas? Te encontrar, ó meu amor. Vem, doméstica. Te agradecer, doméstica. O Brasil inteiro ama você. De novo, doméstica. Tenho muito que te agradecer, doméstica. O Brasil inteiro ama. Abandonado, mulher. Sucesso, Geovane. Apaixonado, meu zoando naquela incerteza. Mundo girando de ponta cabeça. E uma saudade que eu nunca senti. Quase pelado, corpo molhado, suor e cerveja. Copo quebrado, garrafa na mesa. E o cheiro dela guardado em mim. Será que foi verdade ou fantasia? Loucura ou ilusão que eu vivia? Será que foi verdade ou fantasia? Loucura ou ilusão que eu vivia?